dar uma sacudida dentro do estrelato e dentro da organização lá, da organização, presidente e assim o que vai comandar o time. Na dupla V Cruz, Pai Antônio prevê para o Galo caminhos abertos e recuperação. Para o Avenida, que tem o Campeonato Gaúcho pela frente, os búzios de Pai Antônio mostram dificuldades internas. E para aqueles que acreditam e esperam por simpatias, para 2025, Pai Antônio dá uma sugestão. Pegue dois copos, na verdade, um copo com água salgada e um copo com água doce. Para que serve isso? Na hora antes, um minuto antes de fazer a virada, pegue esse copo com água salgada e jogue da porta para fora, para tirar toda, que tudo que o sal possa cortar, todas as negatividades, todos os empecilhos. E com a água doce você joga por cima e diz: adoce o meu caminho e o caminho de toda a minha família também. É coisa bem simplesinha. Aí, se a pessoa tiver um punhadinho de açúcar e um punhadinho de canela em pó, assopre os dois juntos para dentro da sua casa, pedindo prosperidade. Depois de tantas adversidades vividas nos últimos meses, 2025 vem para ser o ano de olhar para dentro de si, para as próprias emoções e avaliar os erros e acertos do ano que passou, como finaliza Pai Antônio. Da redação, Adriano Júnior. Obrigado, Adriano, pelas informações. E como eu disse, que o Radar hoje é um programa especial, porque estamos já acompanhando as eleições, as posses hoje. Tem muitas posses que vão ocorrer e outras que já ocorreram, como por exemplo, no município de Sinimbu, hoje pela manhã. O Jaime Friedrich esteve lá pela manhã, acompanhou a cerimônia e traz agora o prefeito, o vice e também o vereador mais votado do município, os detalhes do que aconteceu na manhã de hoje em Sinimbu. Jaime. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gazeta, agora já finalizada a cerimônia aqui da posse do prefeito Wilson Mons aqui no município de Sinimbu, aqui na Câmara de Vereadores, e o prefeito já está comigo aqui também para dar suas primeiras palavras aqui como prefeito aqui no município de Sinimbu. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gazeta, para mim é uma alegria muito grande de falar para a comunidade sinimbuense, dizer a eles que se sintam bem nessa entrada de ano novo e um ano novo muito estendido. A comunidade regional, que nos ajudou muito no último ano, na cadastro que Sinimbu sofreu, e tenho a certeza que muita gente que esteve aqui, nós não poderemos reconhecer o trabalho que fez, mas teremos que fazer no todo. Para nós foi um trabalho muito árduo desse pessoal que veio de fora, nos ajudou e, portanto, agradecemos eles. E estamos aqui para esse novo mandato com a esperança de que realmente possamos suprir a necessidade do povo de Sinimbuense, que ainda é muito grande, ainda há falta de acessos, há falta de em todos os setores, e nós precisamos andar muito durante o início do ano. São os principais desafios, né, desse novo governo agora do senhor, né, senhor prefeito. Realmente esses acessos, principalmente construção de pontes, acesso a Rio Pequeno, a Ponte Centenário aqui, por exemplo, também acesso ao Alto Sinimbu, muito prejudicado ainda para os moradores aqui do município de Sinimbu, e esses são os principais desafios do governo do senhor daqui para frente, né? Ah, evidentemente que sim. Nós temos umas quatro pontes que são fundamentais para que Sinimbu se sinta em condições de poder trafegar normalmente pelo município, com a entrega dos produtos e tudo mais. Mas já sabemos que nós não vamos conseguir fazer um milagre. Infelizmente, já se passaram 8 meses e ainda nós não temos uma obra em andamento. E isso nos entristece um pouco, mas teremos que ver, como já falei antes no discurso, temos que ser muito ágeis no início para ver o que está acontecendo, para ver se conseguimos remover certas questões burocráticas para que possamos licitar rapidamente essas pontes. Porque nós temos o transporte escolar logo, logo ali adiante, daqui a 40 dias, e aí nós sabemos o quanto é grande a malha viária do município e ela precisa ser recuperada, quase toda ela também. E aí nós precisamos, são os serviços fundamentais que precisamos assim fazer no primeiro momento. E da escolha dos secretários, né? O senhor já anunciou 5, mas já na cerimônia de hoje pela manhã, mas também já deixou claro que a intenção é ter mais ainda para compor o primeiro escalão do governo. Eu queria que o senhor comentasse, né, sobre a escolha de cada um dos secretários também e dessa necessidade de haver mais pessoas para contribuir também para o município de Sinimbu. É, nós na transição nós sentimos claramente que há uma falta de pessoal interno praticamente em todos os setores. E isso terá que ser preenchido o mais rapidamente possível, porque não consegue se trabalhar com uma equipe que falta, por exemplo, na comissão de licitações. Nós não temos hoje o quadro completo para fazer licitações. E isso é muito crucial. E nós precisamos rapidamente preencher esse cargo, de qualquer maneira. Precisamos contratar engenheiros, precisamos de procuradoria do município, precisamos assessor jurídico. Tudo isso, num primeiro momento, terá que ser colocado. E posso adiantar que o doutor Eduardo vai ser o assessor jurídico do município já desse amanhã. Evidentemente que precisamos ainda um procurador do município, que ela, a procuradora, está de licença maternidade, e aí a procuradoria do município está vaga já há mais de 3 meses, e isso não é possível, porque o município requer hoje de um trabalho completo, onde existem processos em andamento, existem processos onde o município tem que agir contra a empresa ou processos contra o município. E esses não podem parar e não vão parar quando iniciar o terminar o recesso judicial. Prefeito, muito obrigado por atender a equipe de reportagem da Gazeta na manhã de hoje. Um ótimo 2025 e um excelente governo para o senhor aqui no município de Sinimbu a partir de agora. Muito obrigado a vocês. Eu já falei hoje de manhã que eu preciso agradecer muito à imprensa. A imprensa que dessa vez ela foi ouvida em Sinimbu como nunca em debates eleitorais. Por onde se andava depois dos debates, o pessoal tinha ouvido ou tinha presenciado o debate. E isso é gratificante para nós e gratificante, tenho a certeza, para vocês também, porque conseguiram chegar realmente onde realmente tem que chegar a informação. E nós nos sentimos muito bem gratos. Obrigado a vocês, que tenham também um bom 2025 e que tenhamos saúde para enfrentar todos os desafios. Muito obrigado ao prefeito Wilson Mols, do PSB, prefeito eleito aqui no município de Sinimbu. Por aqui também temos outras pessoas, vamos ver se conseguimos puxar talvez o vereador Rolf Miller, também temos o vice-prefeito, o Vanderlei Friedrich por aqui, vamos ver ainda se conseguimos puxar alguém por aqui. Bom, também temos aqui o vice-prefeito Vanderlei Friedrich, vice-prefeito eleito aqui junto na chapa de Wilson Mols, no município de Sinimbu. Falar um pouquinho também, né, vice-prefeito, que assume também a pasta da agricultura, do comércio e das indústrias aqui no município também, como secretário. É um desafio muito grande aqui assumir o município após, especialmente esse ano de 2024, que foi um ano muito difícil para o município de Sinimbu, e agora 2025 é uma etapa de reconstrução aqui do município. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gazeta. Agradecer primeiramente a confiança do prefeito Wilson. A gente foi para uma campanha e defendemos vários projetos, várias ideias, né? Eu já tive em outros momentos também quando vice-prefeito na pasta da agricultura, indústria e comércio, e eu me sinto bem e eu gostaria de voltar para essa pasta nesse momento. E o prefeito então nos atendeu e vamos trabalhar novamente na agricultura. E como você falou, é um momento diferente, um momento pós uma tragédia que aconteceu no município, no estado todo. Mas o desafio é grande, mas com certeza estamos prontos para fazer o que o nosso povo precisa e merece. Vamos trabalhar muito. É um desafio bem grande, muito especialmente para você que assume três pontos, uma pasta que assume três pontos que foram muito prejudicados aqui no município: a agricultura, a indústria e o comércio, né? Como é que vai ser trabalhado esses três pontos também para a recuperação aqui no município de Sinimbu? Sim. Como você vê, município pequeno tem poucas secretarias. Nós vamos começar o governo com 5 secretários, por exemplo, né? Então é feito, colocado várias pastas juntos, né? Claro, a gente vai ter mais alguns assessores, né? Pessoas que vão trabalhar junto conosco, mas também é uma questão, uma forma de conter gastos. Eu poderia, por exemplo, ficar no cargo de vice-prefeito, mas vou para uma secretaria só, aí já vamos economizar praticamente 500 mil no mandato aí, né? Que vai, são recursos que estarão disponíveis para justamente atender as demandas que a comunidade precisa, né? Mas como falei, vamos montar a equipe com mais alguns assessores para que a gente possa atingir as metas propostas proposto por nós na campanha e também uma demanda que a comunidade deseja, né? Senhor vice-prefeito Vanderlei Friedrich, muito obrigado por atender a equipe de reportagem da Gazeta e que seja um mandato muito próspero aqui para o senhor, para o Wilson Mols também, para o senhor prefeito, e que o município de Sinimbu também consiga se recuperar depois da tragédia de 2024. Também há muito trabalho a ser feito aqui no município. Muito obrigado à Rádio Gazeta pela presença e desejar a todos um feliz 2025 e que Deus nos abençoe e podemos fazer um grande trabalho e que todos tenham um ano muito feliz. Muito obrigado ao vice-prefeito Vanderlei Friedrich. Bom, e também temos aqui o vereador mais votado aqui do município de Sinimbu, senhor Rolf Miller, aqui também falando com a gente na Rádio Gazeta, presidiu aqui a cerimônia solene aqui na Câmara de Vereadores de Sinimbu, onde foram empossados os vereadores e também o prefeito Wilson Mons e vice Vanderlei Friedrich. Boa tarde, vereador Rolf Miller. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gazeta. Agora encerrando a sessão que nós fizemos aqui, só quero agradecer meus amigos que me apoiaram nessa caminhada, nessa trajetória da vida política. Eu agradecer também a minha família, minha esposa. Eu, que nem eu sempre digo, eu nunca era muito fã de política, mas a vida ensina muitos atalhos pra gente, né? E agora a gente tem que correr para fazer o melhor para o nosso município. Hoje sou a segunda vez vereador. Primeira vez eu era primeiro suplente e hoje sou o vereador mais votado. Só tenho a agradecer a confiança da comunidade com 458 votos. Para confirmar, vereador, amanhã acontece a sessão que define o presidente da Câmara aqui no município de Sinimbu, né? Sim. Amanhã de noite às 7 horas. 9 horas, na verdade. Isso, então já amanhã já é definido também o presidente da Câmara. Muito obrigado, vereador Rolf Miller, também parabéns pela votação e parabéns agora também e muito sucesso nessa caminhada agora que começa nesse ano de 2025 à frente da Câmara de Vereadores no município de Sinimbu. Muito obrigado. É isso, então conversamos aqui com o Rolf Miller, vereador mais votado aqui no município de Sinimbu. Só repassando também a lista dos vereadores, Rolf Miller foi o mais votado, vereador do PSB, do MDB Angela Wegmann, também foi a segunda mais votada, do PL Ricardo Tigg, do PP Roque Folmer, do PL Lilian Carvalho, do MDB Elor Saxer, do União Brasil Diana Hirsch, do PSDB Luciane Parnov e do PSB também Dario Reuter. Também já passando a lista dos secretários municipais que foram anunciados aqui pelo prefeito Wilson Mons, se trata da lista aqui o secretário, começando por Talita Wagner, será secretária de Planejamento e Finanças aqui do município. O vice-prefeito Vanderlei Friedrich irá assumir a pasta de Agricultura, de Indústria e Comércio. Também temos o secretário Flávio Miguel Ren, o Palito, assumindo a Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esporte. E também o nome mais surpreendente dessa lista, Fabiano Dupont, será o secretário de Saúde e Bem-Estar Social aqui no município de Sinimbu. Fabiano, que foi o candidato a vice-prefeito junto a Helena Hermani, no município de Santa Cruz do Sul, no último mês de outubro, nas eleições de 2024. Também foi secretário de Saúde no município de Santa Cruz e assume aqui a pasta da saúde aqui no município de Sinimbu. Também, já reforçando, né, em relação ao dia de hoje, às 5 horas da tarde, temos em Santa Cruz, é claro, a posse do prefeito Sérgio Moraes e vice Alex Kinak e também dos 17 vereadores que serão empossados a partir das 5 horas na Câmara de Vereadores no município de Santa Cruz. Para a Rádio Gazeta, aqui diretamente do município de Sinimbu, com a posse do prefeito Wilson Mols, Jaime Friedrich. Obrigado, Jaime. 3 horas 26 minutos. A gente fecha esse bloco com o nosso radar musical. Nesse dia 1 de janeiro, eu quero trazer para você uma música com letra de Herbert Viana interpretado pelo grupo Cidade Negra, que se chama Soldado da Paz, e que fala justamente sobre diversas coisas que, ou comportamentos, ou pensamentos que a gente pode exercitar ao longo desse ano, que é justamente buscarmos a paz. E quando a gente fala de paz, não estamos falando apenas de guerras. A paz é a paz entre vizinhos, a paz de espírito, a paz com os nossos amigos, a paz com os colegas de trabalho. A paz, ela é muito ampla, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. E somos todos, somos soldados da paz. Por isso, nesse dia primeiro, nesse primeiro Radar Musical de 2025, eu deixo para você a banda Cidade Negra no álbum acústico MTV. Gazeta Indiscutível. Ótica e Joalheria Esmeralda. Tudo em óculos, joias e relógios. Presente para todas as ocasiões, você encontra na Esmeralda. Ótica e Joalheria Esmeralda. Seu olhar mais perto de uma joia. Na Júlio de Castilhos, 370. Fone 3711-3576. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais, como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Olá, eu sou a Sabrina da X Mais Fácil Empréstimos e estou aqui em nome de toda a nossa equipe para agradecer pelo ano que passou e desejar um 2025 com muita saúde e muitas realizações para todos os nossos clientes e amigos. Um grande abraço a todos. Para quem prefere uma versão mais fitness, pastel assado. Para quem é fã da culinária italiana, pizza tradicional. Para quem não consome proteína animal, sabores veganos. Para quem adora um prato bem brasileiro, pastéis fritos. E para quem quer todo o sabor de sempre com mais nutrientes, massa integral. Tudo isso você encontra aqui no Guloso Pizza. São sabores incríveis, muito recheio e massa gostosa de verdade. Peça já. 996208600. Visite a Ednet Presentes e confira a grande variedade em brinquedos, muitas opções e novidades para todas as idades. Ednet Presentes, na Floriano 580. Ednet Presentes, porque criança quer ganhar é brinquedo. Rádio Gazeta, na sua companhia. Radar, o rádio feito para contar o que você precisa. 3:32, a temperatura 33,3 graus. Neste momento em Santa Cruz do Sul, a máxima de hoje foi de 35,5 graus, que atingiu agora há pouco. Tivemos essa temperatura de 35,5 graus aqui em Santa Cruz do Sul. Esse é o programa Radar com o oferecimento de Conceito, loja e fábrica de móveis sob medida na Roberto Grindlin 1001 em Veracruz, na saída para Santa Cruz. 3:33, hoje é dia 1º de janeiro de 2025. Hoje, excepcionalmente, não teremos o megafone, porque daqui a pouquinho nós teremos uma entrevista importante aqui nessa cobertura especial. Hoje tem a posse do prefeito Sérgio Moraes, do vice Alex Knack, também dos vereadores. Tem anúncio de secretariado e logo mais a nossa equipe de reportagem vai estar trazendo aqui para vocês todos os detalhes ao vivo do que vai estar acontecendo lá na Câmara de Vereadores. Você vai poder acompanhar as vozes, os pronunciamentos, tudo isso ao vivo aqui na Rádio Gazeta a partir das 5 horas da tarde. E antes disso a gente vai já repercutindo os assuntos de hoje. Tivemos já, como você pôde ouvir no bloco anterior, a posse em Sinimbu hoje pela manhã, e nós também teremos entrevistas importantes hoje à tarde para poder falar ainda sobre o processo eleitoral. O programa Radar também tem o oferecimento de Prodente Med, os melhores médicos, exames e dentistas por apenas R$38 mensais para toda a família. Vale muito a pena. Acesse prodentemed.com.br ou ligue 3056-2951. Quer priorizar a saúde? Conta com a Prodente Med. 3:34, 13:34. Hoje é dia 1º de janeiro, dia da confraternização universal. E também no calendário, em 1763, o Brasil foi elevado à categoria de vice-reino. E por isso, a capital da colônia é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. E que ficou até 1960, quando foi então transferida para Brasília. Agora, 3:35. Nós vamos para a nossa primeira entrevista de hoje e nós vamos conversar com a juíza da 40ª Zona Eleitoral, Luciane Inês Morsch Gless, que está conosco na linha. E ao saudá-la, doutora, eu quero em primeiro lugar lhe desejar um feliz 2025 e agradecer muito a gentileza de nos atender nessa tarde. Sei que a senhora está de férias, fora do município, e gentilmente atende a Rádio Gazeta. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gazeta. Um feliz 2025 para todos os ouvintes, especialmente para ti também, e para todos os que estão hoje fazendo a Rádio Gazeta estar no ar. Muito obrigado. Nesse dia que é feriado, né? Nesse dia que hoje deveriam estar todos descansando, então, como vocês estão trabalhando também. Exato. Doutora Luciane, eu gostaria de perguntar, só que esteve aí também à frente de uma parte do processo eleitoral aqui na nossa região em 2024, Agora, hoje temos a posse dos eleitos aqui em Santa Cruz do Sul e outros tantos municípios. Podemos dizer que finalizamos agora com a posse o processo eleitoral. Qual é a sua avaliação após todos esses dias? Sim, na verdade, o processo eleitoral foi finalizado com a diplomação, né? Que foi lá no dia 18 de dezembro, né? Que é o fim do processo eleitoral, teoricamente seria o fim. Hoje seria a posse realmente dos eleitos, né? Que infelizmente eu gostaria muito de estar presente, mas como eu já tinha programado mini férias em razão do recesso, eu não vou conseguir estar presente, mas a diretora do foro vai representar também a Justiça Eleitoral no evento, né? E eu desejo todo o sucesso para os eleitos e todo o êxito nos mandatos dele. Eu tenho certeza que eles vão fazer uma bela gestão. Mas, enfim, para a população é a finalização do processo eleitoral, embora o trabalho no cartório eleitoral e da Justiça Eleitoral ainda continua, né? Porque a gente tem ainda alguns resquícios de prestação de contas, algumas ações que ainda tramitam dentro da Justiça Eleitoral, e o cartório eleitoral ainda tem um trabalho que continua ainda lá dentro. Mas, enfim, para a população é hoje o fim do processo eleitoral. Para a Justiça Eleitoral, não. Para a Justiça Eleitoral foi no dia 18, que é, enfim, a legitimação da finalização do processo eleitoral. Embora a gente continue trabalhando ainda depois. Pois é, doutor, eu queria perguntar sobre isso. Como que funciona a partir de agora? Tem ainda processos pendentes? Tem procedimentos pendentes ainda do período eleitoral que são feitos as avaliações agora, que são feitos os julgamentos agora, para a nossa população entender como que funciona isso? Nós finalizamos todas as prestações de contas, praticamente todas. Há alguns recursos das prestações de contas, né? Os eleitos para serem diplomados teriam que estar com as prestações de contas todas julgadas. Esses já estavam no dia 18, já estavam com todas as prestações de contas já julgadas, então eles tomaram posse com as prestações de contas já aprovadas, com todas regulares. Então lá para conseguirem se diplomar e hoje tomarem posse, eles estão com todas as prestações de contas aprovadas, então estão regulares, eles prestaram contas dos recursos que foram recebidos e estão hoje tomando posse legitimamente dos mandatos que lhe foram outorgados. Então, hoje eles estão aptos a tomarem a posse do mandato, né? Mas ainda há alguns recursos de algumas situações daqueles que não irão tomar posse, alguns recursos daqueles que tiveram algumas pouquíssimas situações que tiveram contas desaprovadas, né, ou aprovadas com ressalvas, que são uma ou outra situação, que foram raras exceções. Esses ainda continuam. E ainda algumas AIGES que nós possuímos, ainda inquéritos em andamento, que alguns a gente nem tem conhecimento ainda, porque a gente desde este ano foi estabelecido o juízo de garantias, então o inquérito ele não tramita na zona 40 e nem na zona 162, ele tramita lá na zona 37, que fica em outro município, em outra comarca, e ele só vai ser de conhecimento do juiz da nossa comarca quando for oferecida a denúncia. Então algumas situações a gente nem tem conhecimento ainda, que podem surgir depois, posteriormente. Doutora Luciana, fazendo um comparativo entre a eleição de 2020 e a eleição de 2024, em termos administrativos, ela foi uma eleição mais tranquila ou ainda teve algumas complicações, até burocráticas? Eu não cheguei a trabalhar nas eleições de 2020, mas o que eu senti? Eu tinha uma expectativa muito pior do que seriam as eleições municipais. Eu já tinha trabalhado em outras eleições municipais em municípios como Sobradinho, Caxias, Rio Pardo, Quaraí, municípios diversos, de colonizações diferentes, e eu tinha uma expectativa para as eleições de Santa Cruz do Sul, onde todo mundo me falava: ah, vai ser uma eleição tumultuada, porque seria participariam duas famílias que já disputavam o poder há muitos anos, então que seriam os principais adversários politicamente. Eu esperava uma eleição bastante tumultuada, onde que não só os partidos como os candidatos seriam mais, como é que se diz, incisivos, onde que os eleitores seriam mais incisivos também. E eu achei uma eleição muito tranquila, onde que a gente não teve nenhum incidente de maior gravidade. Eu achei tanto os eleitores como os candidatos fizeram uma eleição de alto nível e estão assim, ó, de parabéns. Tivemos pouquíssimos incidentes e não esperava que fosse uma eleição tão tranquila ao meu ponto de vista. Eu me surpreendi e assim, ó, parabenizo tanto os candidatos como os eleitores. Eu achei uma eleição muito calma e muito tranquila. Doutora Luciana, em relação à sua avaliação também sobre o número de abstenções, que a Justiça Eleitoral sempre olha com muito cuidado em relação a isso, a participação, né, da população no processo eleitoral, como grande ator do processo eleitoral, qual a sua avaliação em relação a isso, sendo que nesse ano no Rio Grande do Sul a gente teve alguns números um pouco mais elevados do que em relação a edições anteriores? Eu acredito que isso é um processo que vem se acentuando. A população já está um pouco descrente com a política, né? Porque a gente, o ser humano, ele quer mudar o mundo e acredita muito que a eleição seja uma forma de mudar a sociedade, o mundo, e às vezes ele com a descrença que já vem acentuada em razão do momento que a gente viveu nas eleições gerais, né? As eleições presidenciais. Eu acho que isso se contribuiu um pouco para o número de abstenções, mas o que eu vi com bons olhos foi na população, principalmente nos locais onde que eu visitei durante as eleições, durante o dia de votação, foi que eu vi bastante, principalmente em Santa Cruz do Sul, as pessoas mais de idade mais avançada indo às urnas. E isso me surpreendeu bastante. O que eu vi foi pouco pessoas mais novas indo às urnas. Eu vi o pessoal de mais idade indo às urnas e as pessoas mais novas não indo às urnas. E talvez porque as pessoas mais velhas são as que precisam de mais idade, são as que precisam mais dos serviços básicos, né? Quando a gente precisa mais de saúde, mais de... os que precisam de serviços sociais. E isso me surpreendeu bastante. Eu esperava que o maior índice de abstenção fosse das pessoas mais velhas, e na região de Santa Cruz eu achei que não foi tanto, embora houve bastante abstenção também, mas houve bastante pessoas de idade mais avançadas que compareceram às urnas. Doutora, estamos conversando com a juíza da 40ª Zona Eleitoral, Luciana Inês Morschklesse, atendendo gentilmente a Rádio Gazeta nesse dia primeiro. Hoje um dia importante para a cidadania, dia de posse dos eleitos. Doutora, uma última pergunta justamente sobre a urna eletrônica. Nós vimos, acompanhando aqui a apuração ao longo do dia, no dia em outubro, nós vimos principalmente municípios pequenos, em que, por conta do deslocamento dos dados da urna até a Justiça Eleitoral para que fossem computados, nós vimos municípios pequenos já comemorando, já com os resultados extraoficiais, e o pessoal já comemorando as eleições antes do resultado oficial ser divulgado, através dos boletins de urna, somatório dos boletins de urna, que se confirmaram depois. Isso reafirma, na sua opinião, reafirma a importância da urna eletrônica, sendo que ela está aí às portas de completar 30 anos? Eu acho que sim. Eu acho que é um método que eu acho que ele já provou que ele é seguro. E nos municípios pequenos isso é um hábito que os fiscais vão lá e tiram, pedem uma cópia, que é o direito deles pedir uma cópia, e já vão somando. É muito fácil para eles ir somando. E até chegar os dados até o cartório eleitoral, eles já têm o resultado. Mas por isso que eu acho tão importante é o trabalho das pessoas, é as pessoas junto com a urna eletrônica. Então a urna eletrônica não é nada sem as pessoas. E a urna eletrônica eu acho que veio para ficar, eu acho que não tem como ser burlada em razão dos vários testes que são feitos nela. E o trabalho das pessoas conferindo este trabalho da urna eletrônica eu acho que é essencial. Então, no momento que botarem robô a conferir a urna eletrônica, eu acho que ela vai ser falha. Mas toda vez que tiver o técnico de urna, o fiscal de partido junto e todo o pessoal, o ser humano junto com a urna eletrônica, eu acho que ela deve ser mantida. Agora, no momento que for só máquina, eu acho que ela não vai ter validade mais. Mas sempre que tiver o humano junto com a urna eletrônica, eu acho que ela deve ser mantida assim como ela é hoje. Ela é, para mim, é um instrumento rápido e célere e confiável, justamente porque há o humano ali junto conferindo. Muito bem. Doutora Luciana Inês Morte Glessi, juíza da 40ª Zona Eleitoral, muito obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez, agradecendo por isso, desejando novamente um feliz 2025, umas boas férias, e sempre estamos aqui à disposição para a Justiça Eleitoral. Obrigado, Lucas. Eu queria aproveitar só para desejar a todos os eleitos, principalmente ao prefeito Sérgio Moraes e ao vice Alex Kinak, e a todos os vereadores eleitos, todo sucesso nesse ano que se inicia e principalmente em seus projetos de governo, e dizer que a justiça, tanto eleitoral como a justiça comum, sempre estará de portas abertas para receber todos os eleitos e os que tomam posse hoje, para o que for necessário para contribuir para a evolução da nossa comunidade. E também para vocês e para toda a comunidade de Santa Cruz, um feliz ano novo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciane, um abraço. Doutora Luciane Inês Morte Glessi, juíza da 40ª Zona Eleitoral, conversando conosco aqui no programa Radar, nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro, trazendo as repercussões do processo eleitoral, que logo mais, a partir das 17h, cobertura ao vivo da Rádio Gazeta da posse do prefeito Sérgio Moraes, do vice Alex Kinak, também dos vereadores ao vivo lá da Câmara de Vereadores. A gente faz um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Radar. Rádio Gazeta, sintonia da notícia. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. O Via Atacadista deseja você um ano novo de mesa cheia e coração repleto de esperança. Que 2025 seja um ano de conquistas, união e muita economia. Estamos aqui prontos para continuar ajudando você a realizar mais, com os melhores preços e tudo que sua família precisa. Via Atacadista, tudo isso é economia. Feliz Ano Novo! Atenção para o calendário do Restaurante Thomas. No período de festas, atendimento normal, exceto aos domingos e no dia de Natal e Ano Novo. O tradicional recesso de verão será a partir de 27 de janeiro. Restaurante Thomas, a marca da arte de comer bem em Santa Cruz. Todos os dias, almoço por quilo livre, com amplo buffet. Diversas saladas, farta opção quente, peixes e grelhados, para deixar a sua carne ao seu gosto. Aos sábados, o imbatível almoço do Thomas. Tem pratos especiais, feijoada, salmão, carnes assadas, alcatra ao alho, de queijo ou madeira, língua ao molho, galeto, massa carbonara, queijo coalho e farta sobremesa. Restaurante Thomas, na 28 de setembro 90. Confira tudo no Instagram, @ Restaurante Thomas. Oi, amor, tudo pronto para o nosso passeio? Verão chegando, não esquece o óculos de sol. Ah, não te preocupa, este ano me preparei bem. Passei na joalheria Lentes e comprei dois, um pra mim e um pra ti. Uau, que surpresa maravilhosa. Os óculos da Lentes são show, né? Além de proteger os olhos, são lindos. Ai, amei o meu presente, eu adoro os presentes da Lentes. Agora deixa eu ver o teu. Que tal? Arrasou, amor, tá um gato. Joalheria Lentes, onde você encontra os mais lindos óculos de sol. Ganhe mais produtividade com menos consumo de energia na sua empresa. Participe do programa Brasil Mais Produtivo, que apoia micro, pequenas e médias empresas industriais. Receba consultorias do Senai em manufatura enxuta e eficiência energética. Tenha a oportunidade de aumentar 20% ou mais da produtividade e reduzir 10% ou mais do consumo de energia. O programa é 100% gratuito para micro e pequenas empresas. Conheça o Brasil Mais Produtivo e participe em senairs.org.br/brasil-mais-produtivo. Rádio Gazeta, a voz de Santa Cruz do Sul. Programa Radar. 7 minutos faltando para as 4. Estamos de volta com o programa Radar para Conceito. Loja e fábrica de móveis sob medida na Roberto Grindley 1001 em Veracruz, na saída para Santa Cruz. A temperatura começou a despencar, porque chove neste momento aqui no centro de Santa Cruz. 27 graus e 8 décimos a temperatura, já começa a cair. Tivemos hoje o pico de 35 graus, foi a máxima. Bem no início do programa, às 3 horas da tarde, 13h10 mais ou menos, tivemos a máxima. E agora, com a chuva, a temperatura vai caindo. Temos nuvens aqui sobre, especialmente na metade aqui nos vales, região da Serra e Planalto. Temos muitas nuvens nesse momento de chuva, aqui em especial Santa Cruz, aqui na região do Vale Rio Pardo, numa faixa que vai de Sobradinho, a Candelária, Vale do Sol, Sinimbu, Herveiras, Venâncio Aires também já com alguma chuva mais forte. Em Santa Cruz do Sul, aqui numa parte da cidade, na zona norte da cidade, temos chuva. Uma parte que pelo satélite mostra a zona sul, ainda não tem tanta, não chegou a chuva ainda, mas se você está nos ouvindo aí, pode encaminhar sua mensagem pra gente, 9912-9914. Vamos conversar com a Aline Silva agora, que traz as agendas pra gente dessa semana de hoje e dessa semana. Aline, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Dia 1º de janeiro, quarta-feira, é feriado do Dia da Confraternização Universal. E isso altera o funcionamento dos serviços em Santa Cruz, por se tratar de um feriado nacional. Então, todo o comércio vai estar fechado, inclusive os supermercados. Somente serviços essenciais não sofrem alteração, bem como a coleta de lixo. O transporte coletivo urbano funciona em horário de domingo, nesta quarta. E o dia 1º também vai ser marcado pela posse dos eleitos em outubro. Hoje, prefeitos, vices e vereadores participam de atos solenes. Em Santa Cruz, Candelária, Encruzilhada do Sul, Venâncio Aires e Rio Pardo, os atos estão marcados para 5 da tarde. Em Pantano Grande, a solenidade inicia às 5h30 da tarde. Em Vale do Sol e Vera Cruz, prefeitos, vices e vereadores vão ser empossados às 6h da tarde. Lucas. Obrigado, Aline Silva, trazendo as informações pra gente aí, pra você que não estava sabendo os horários. Então agora você sabe e pode seguir acompanhando aqui. Daqui a pouco a gente vai acompanhar também ao vivo aqui na Rádio Gazeta. Salário mínimo sobe a partir desta quarta-feira. Fique sabendo dos detalhes com Guilherme Andriolo. O valor do salário mínimo brasileiro sobe a partir de hoje em todo o Brasil. O decreto que estabelece o aumento foi assinado na última segunda-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, o valor passa para R$ 1.518, um acréscimo de R$ 106 em relação ao valor anterior e superior à inflação acumulada no período. Para o próximo ano, os índices tiveram alterações. Recentemente, o presidente havia sancionado a lei que limita o reajuste do salário mínimo a 2,5% acima da inflação de 2025 até 2030. A partir disso, o cálculo para o novo salário mínimo considerou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 4,84% nos últimos 12 meses até novembro, mais os 2,5% do Produto Interno Bruto, o que representa ganho real acima da inflação. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, cerca de 59 milhões de pessoas no Brasil têm rendimento ligado ao salário mínimo. Além disso, cerca de 19 milhões de aposentados e pensionistas também recebem este valor. Da redação, Guilherme Weber Andriolo. Obrigado, Guilherme, trazendo as informações para a gente. Aí, o salário mínimo, então, para quem tem o salário com base no salário mínimo, a partir de hoje, tem aumento de salário, aumento de R$ 106 no salário mínimo para 2025. 3 horas 57 minutos, você está ouvindo o programa Radar para a Prodente Med. Quer priorizar sua saúde? Priorize com a Prodente Med. Tem os melhores médicos, exames e dentistas por apenas R$ 38 mensais para toda a família. Vale muito a pena. Acesse prodentemed.com.br ou ligue 356-2951. O WhatsApp está liberado para você participar, você mandar sua mensagem 9912-9914. Onde é que você está aproveitando aí o seu primeiro de janeiro? Onde é que você aproveitou a virada? Tá em casa? Tá de folga? Tá de férias? Tá trabalhando junto com a gente aqui na Gazeta? Manda sua mensagem para cá, 9912-9914. Quero saber o que você está fazendo. Ainda mais que nós temos uma tarde de feriado em que chove nesse momento aqui no centro de Santa Cruz, mas algumas cidades aqui da região também temos chuva. Essa chuva convida, uma chuva e feriado convida a gente também para aquela soneca, né? Mas eu, por exemplo, aqui no estúdio, eu estou tomando um chimarrão. Para mim, a chuva, assim, um ambiente que nem esse, me convida para tomar um chimarrão. Eu estou aqui tomando um mate e convido você a tomar um chimarrão acompanhados da Rádio Gazeta no FM 107,9, na internet através do Portal Gás. Por falar em Portal Gás, daqui a pouco a gente vai lá para a redação conversar com a Paula Apolinário, saber também o que que é notícia, o que que o Gás está destacando para a gente hoje. A nossa equipe, mesmo no feriado, trabalhando muito para deixar você bem informado aqui na Rádio Gazeta. Agora a temperatura segue em queda, 27 graus e um décimo, chove aqui no centro, agora um pouco mais fraco, mas chove ainda. O radar mostra a chuva já se aproximando também da região de Venâncio Aires, Vale Verde, Taquari, Mariante, tomando conta aqui do Vale do Rio Pardo, se alastrando, como diz o gaúcho, no Vale do Rio Pardo. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais notícia para você aqui no Radar, de Olho na Notícia e Ouvido em Você. Rádio Gazeta, a grande audiência do interior do Rio Grande. O restaurante do Shampoo deseja a todos os ouvintes e clientes um Feliz Natal e um próspero ano novo. Restaurante do Shampoo, na sede da AFCE. Variado buffet e pratos especiais com música ao vivo todos os sábados. Boas festas, são os votos da equipe do Restaurante do Shampoo. Como seria fazer uma graduação só com teoria? E como seria viver a sua graduação na prática? Percebeu a diferença, né? Cai na real e vem pra Unisc. Graduação presencial e EAD repleta de novas experiências e na prática. Inscreva-se em unisc.br/vestibular. O verão chegou! No Mercadão dos Óculos, você encontra óculos de sol e lentes fotossensíveis perfeitos para curtir praia, férias e passeios com estilo e proteção contra raios UV. Aproveite as ofertas de fim de ano e cuide da sua visão com quem entende do assunto. Visite nossas lojas na Marechal Floriano ou Tenente Coronel Brito, em Santa Cruz. Mercadão dos Óculos. Mais proteção, mais estilo para você. Foconet Telecom, você tem todos os produtos de comunicação, canais de televisão, telefonia móvel e fixa e a melhor conexão de internet com o melhor preço do estado. Chega de espera no atendimento, chega de surpresas com aumento na fatura. Foconet Telecom, um provedor de Santa Cruz do Sul com atendimento para toda a região. Assine já 999012375. Foconet Telecom, a sua internet de qualidade. Se liga nessa simpatia pra entrar o ano novo com muito dinheiro no bolso. O Trilegal Tchê tem um super prêmio de 300 mil reais. 300 mil pro carro novo, casa nova, vida nova. E tem mais dinheiro, 20 mil, 30 mil e mais 30 sorteios de 3 mil reais. Garanta o seu Trilegal Tchê. Você ajuda a pai e com essa simpatia faz seu ano novo muito mais. O Sebrae está contigo nesse momento em que a gente renova as energias e parte para mais um ano cheio de planos e vontade de vencer. A gente tem soluções práticas e acessíveis que fazem a diferença no dia a dia do teu negócio. Estamos juntos. Acessa sebrae.rs/juntos e conta com a gente. Oi, bota ali no teu carrinho. O teu carrinho bem juntinho com sabor. E depois pode dizer que você nos escolheu. Ali bem, todo mundo gosta. Linguiça, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína produzida no Rio Grande do Sul e escolhida em mais de 40 países. Que o ano novo traga novas oportunidades, alegrias renovadas e muitos momentos especiais para compartilhar. Que cada dia seja uma nova chance para realizar seus sonhos. Feliz 2025! São os votos da Metal B. Esquadrias de alumínio, beleza, qualidade e durabilidade. Na Antônio Aike, 87, fone 3715-8534. Aqui tem dinheiro, tem mais facilidades. Sua satisfação é nossa prioridade. Venha para a Ideal Cred. Antecipe já o seu FGTS. Aqui é dinheiro rápido e sem complicação. Aqui trabalhamos com antecipação de FGTS, BPC, LOAS, aposentados pelo INSS, servidores públicos, pensionistas. Ideal Cred. Nosso endereço anote aí. Rua Tenente Coronel Brito, 772. Na esquina da Gazeta. Telefone e WhatsApp. 3715-5350. Venha para melhor. Venha para Ideal Cred. Tem o melhor pra você. Tem o melhor empréstimo. Tem LOAS BPC. Tem antecipação do FGTS. Porque você merece. Atenção, você que quer vender o seu carro. Você que está precisando de dinheiro. A Mais Fácil Veículos compra seu carro à vista. E o melhor, a avaliação é feita na hora, com rapidez e agilidade. Mais Fácil Veículos, referência em seminovos, com um dos maiores estoques da região. Precisou vender seu carro? Mais Fácil Veículos, confiança e credibilidade. Na Júlio de Castilhos, 1853, próximo à rodoviária. Joia, mais de 60 anos de tradição. Ótica Vetser. Óculos de grau de sol, joias, alianças, relógios. É na Vetser. Joalheria e ótica Vetser. Na Tenente Coronel Brito, 567. Vetser. Rádio Gazeta, cada vez mais. A rádio da sua terra. Radar, o rádio feito para contar o que você precisa. Música. 4:05, estamos de volta com o radar, a temperatura 25 graus e 9 décimos. É, gente, em uma hora a temperatura caiu 10 graus praticamente. 10 graus, abrimos o programa com 35 às 3 horas da tarde. Agora 4:05, estamos com 25 graus e 9 décimos a temperatura na tarde desta quarta-feira. Seguimos com a Conceito Loja e Fábrica de Móveis sob medida na Roberto Grindley, 1001 em Veracruz, na saída para Santa Cruz. Conceito Loja e Fábrica de Móveis sob medida. Nós vamos até a redação integrada da Gazeta para conversar com a Paula Apolinário, que está conosco, e vai trazer o que é destaque nesse momento lá no Portal Gás. Paula, uma boa tarde, feliz 2025. De Lucas, feliz ano novo também aos ouvintes. Falando em ano novo, já temos informação do primeiro bebê em Santa Cruz. Maitê Eduarda de Moraes de Medeiros chegou ao mundo junto com o novo ano no Hospital Santa Cruz. Ela nasceu às 6 horas da manhã desta quarta-feira, dia 1º de janeiro, pesando 3 kg e 105 gramas, com 47,5 centímetros. A pequena é filha de Bruno Eduardo do Prado de Medeiros, de 25 anos, e da Ritiele de Moraes, de 29. A Maitê é a terceira filha do casal. E quem está prestes a se aposentar precisa ficar atento. A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de benefícios a cada ano. A pontuação para a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade sofreu alterações. Confira no Portal Gás o que muda, assim como outras notícias em gás.com.br e ao longo da programação da Rádio Gazeta. Muito obrigado, Paulo Apolinário, trazendo informações para a gente. E claro que também lá no Gás você vai acompanhar toda a cobertura da posse dos eleitos. Já tem lá, inclusive, da posse de Sinimbu. Também a notícia que o Jaime Friedrich trouxe para a gente mais cedo, do ex-secretário de Saúde de Santa Cruz, que vai assumir a Secretaria da Saúde em Sinimbu, Fabiano Dupont, que foi candidato a vice-prefeito em 2024 aqui em Santa Cruz do Sul, agora vai assumir, então assumiu a partir de hoje a Secretaria da Saúde de Sinimbu. Você confere os detalhes da entrevista dele agora há pouco aqui no programa Rede Social para Aline Silva. Você confere também em gás.com.br. Temperatura 26 graus e 3 décimos, a chuva vai se dissipando aqui no Vale do Rio Pardo, regiões que tinham umas nuvens um pouco mais carregadas, região mais ao norte e também região serrana, como Soledade, por exemplo. Agora já as nuvens de chuva já descarregando, já temos algumas regiões ainda com bastante nuvens, mas sem nuvens de chuva. Santa Cruz ainda tem bastante nuvens de chuva, especialmente aqui no centro da cidade. E mais algumas nuvens carregadas que vão seguindo ao sul, mas que aos poucos vão se dissipando também essas nuvens de chuva. Daqui a pouco a gente vai ter a previsão do tempo completa lá da Metsul Meteorologia. A gente vai para lá conversar com a Estael Cias logo mais e você vai ficar sabendo da previsão do tempo completa para essa primeira semana, ou primeira meia semana de 2025. Nós vamos fazer mais um intervalo, lembrando que você pode continuar participando. Vai participando, 99129914. Vou mandar um abraço especial para o nosso querido colega João Kleber Caramês, que mandou uma foto aqui para mim, ó. Vem chuva. Me encaminhou uma foto. É, coisa feia. Ele que mora lá na Zona Sul tá trazendo aqui, mandando fotos, que tá feia a coisa mesmo. É aqui da minha janela, desse lado do estúdio aqui, tu conhece? Desse lado aqui não parece tão feio assim. Mas o outro lado eu não consigo enxergar, mas que bom que tu mandou essa foto pra gente aqui, realmente. Uma imagem, parece que o céu vai desabar, né? Vai desabar o firmamento, já dizia o gaúcho. Grande João Kleber Caramesmo, feliz ano novo pra ti, amigo. Também obrigado pelas fotos aqui, compartilhando conosco. A nossa audiência compartilha com a gente as fotos e os relatos de chuva aqui na região, onde está e onde não está chovendo, ou se já choveu, forte, fraco. Ontem, inclusive, tivemos granizo aqui ali na localidade de Linha Santa Cruz, em alguns pontos da Linha Santa Cruz tivemos granizo ontem à tarde. Granizo, claro, não causou grandes estragos, foi granizo pequeno, mas sempre dá medo, né? Sempre assusta, sempre assusta. 4:10, nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente tem mais uma entrevista aqui no programa para falar de eleições 2024 e a posse dos eleitos agora nesse dia primeiro. Fique com a gente, daqui a pouquinho nós voltamos. Gazeta, aqui a sua companhia é indispensável. A gente quer te ver melhor e te fazer bem mais feliz, realizar o sonho lindo como você sempre quis. O horizonte, o sol brilhando e alegria. A rádio da sua terra, de bem com a vida. Juntos vamos fazer muito mais. Você já pensou em ter assistência médica de qualidade para toda a família por apenas R$38 mensais? A Prodente Med oferece a melhor assistência médica da região. Descontos em exames, consultas, tratamento dentário e o melhor. Tudo isso sem carência e por apenas R$38 mensais. Ligue 3056-2951 e a Prodente Med vai até você. Prodente Med, uma empresa santa cruzense há 24 anos oferecendo o que há de melhor em assistência médica de qualidade. Na Clínica de Vacina SESI, a imunização é para todos. Aqui você encontra vacinas para todas as fases da vida, com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes. Para uma melhor experiência na vacinação, temos recursos lúdicos para crianças. Aproveite! Trabalhadores da indústria têm descontos especiais. Descubra a unidade mais perto de você em clinicadevacinas.sesirs.org.br. Clínica de Vacina SESI, uma iniciativa do Sistema Fiergs. Sabe o que te tira do aperto nas piores horas? Quer dinheiro agora? Quero, quero. Dinheiro na hora? Quero, quero. Quero até 18 vezes pra parcelar. Em até 70 dias começar a pagar. Quero, quero. O empréstimo pessoal que você saca nas lojas Quero, Quero, que cai na sua conta no app Quero, Quero Pague. Ou qualquer coisa, é só chamar no Whats. Dinheiro na hora? É só nas lojas Quero, Quero. A Perfil Ferros está sempre pensando em inovar e facilitar a sua vida. Agora na Perfil você conta com uma excelente máquina de cortes em slipper e também com a venda de chapas em aluzinco sob medida. E o mais importante, os cortes não são cobrados. Isso mesmo, faça um orçamento agora mesmo com a Perfil Ferros no 985570057. Perfil Ferros, a marca do ferro. O Via Atacadista deseja você um ano novo de mesa cheia e coração repleto de esperança. Que 2025 seja um ano de conquistas, união e muita economia. Estamos aqui prontos para continuar ajudando você a realizar mais, com os melhores preços e tudo que sua família precisa. Via Atacadista, tudo isso é economia. Feliz Ano Novo! Está cada vez mais fácil de comprar na Mademac. Toda a linha de materiais para sua construção. Lá você encontra tijolos, telhas, madeiras, tintas, pisos, material elétrico e hidráulico. Com os melhores preços e condições especiais de pagamento. Tudo o que você procura está na Mademac. Mademac Materiais de Construção. Na Júlio de Castilhos, 1788. Fone 3713-1275. Você sabe com quem conta, com quem sempre esteve lá. Quando o assunto é informação, em Santa Cruz e na região. Se você quer um amigo, sou Gazeta, conta comigo. Quem conta a verdade, com dedicação e seriedade. Gazeta é referência porque sempre foi presença, um parceiro de verdade, sempre com a comunidade. Se você quer um amigo, sou Gazeta, conta comigo. Grupo Gazeta, conta comigo. Sou Gazeta, conta comigo. Quem ouve Gazeta todo dia sabe muito mais. Radar. O rádio a serviço do cidadão. Quatro horas, 17 minutos, 4:17, estamos de volta com o Radar aqui na Rádio Gazeta. E olha, mais uma vez a gente percebe na rua, o tempo vai ficando feio mais uma vez, um vento um pouco mais forte nesse momento aqui no centro de Santa Cruz. O Radar com a parceria de conceito, loja e fábrica de móveis sob medida na Roberto Grindlin 1001 em Veracruz, na saída para Santa Cruz. Conceito, loja e fábrica de móveis sob medida é o nosso parceiro aqui no programa Radar. Temperatura 26 graus e 3 décimos, ela caiu bastante, daí agora deu uma estabilizada. Quem sabe com a chuva, se chover novamente, essa temperatura possa cair um pouquinho mais. E acho que vai vir chuva assim daqui a pouco, e acho muito difícil nós não termos essa chuva já aqui no centro, que olha, tá bem escuro mesmo, tá bem escuro. Pelo menos aqui nas imagens de satélite que eu tô atualizando, para dar uma olhada nesse tempo, acho que a gente daqui a pouco vai acabar chovendo mais uma vez, vai descarregar essas nuvens aqui em Santa Cruz do Sul. Bom, 4 horas e 18 minutos, vamos seguir no assunto eleições 2024. Nós conversamos agora há pouco aqui no programa com a juíza da 40ª Zona Eleitoral, doutora Luciana Inês Morsch Gless, e agora nós vamos conversar com o juiz da 162ª Zona Eleitoral, doutor André Luiz de Moraes Pinto. Doutor André, um feliz 2025 e desde já agradeço a gentileza de conversar com a Rádio Gazeta nesse feriado. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gazeta. O meu desejo também de um feliz 2025 a todos, que seja sobretudo um ano de muita saúde, de paz mundial e nas administrações públicas de muita realização, porque é isso que o povo, sobretudo o mais carente, espera. Doutor André, eu sei que oficialmente o processo eleitoral se encerrou com a diplomação. Mas assim, na prática, no imaginário popular, chegamos ao fim hoje? Qual é a sua avaliação? Exato. A data da posse é o ponto final de um processo eleitoral, que começou com o período das convenções no mês de julho, se seguiu com as propagandas e depois com o próprio pleito eleitoral e na atividade de diplomação pela Justiça Eleitoral. Mas o trabalho da Justiça Eleitoral, isso é importante que se diga à sociedade, ele é contínuo, ele é intermitente. Então, logo se termina uma eleição, se começa o preparativo para a seguinte, para o pleito de 2026 agora. Porque nós temos a marca, Lucas, sem nenhum ufanismo, mas é um dado de realidade, e isso é reconhecido internacionalmente. Nós temos a marca da excelência da justiça eleitoral, do funcionamento confiável e qualificado das urnas eletrônicas, e isto não se dá apenas no ano das eleições. É um processo contínuo, ininterrupto, de muito trabalho silencioso, de muitas pessoas que não aparecem, muitos técnicos que levam a eleições tranquilas, seguras e confiáveis. Doutor André, até eu vou aproveitar esse gancho, que eu fiz essa pergunta para a doutora Luciane antes, que é uma particularidade das eleições aqui da nossa região, que temos muitos municípios pequenos, onde nós vimos que, graças aos boletins das urnas, os fiscais iam lá, pegavam esses boletins, somavam, e com isso, alguns municípios pequenos já tinham o resultado extraoficial antes do resultado ser divulgado oficialmente pelo cartório eleitoral. E sem nenhum tipo de controvérsia, o que atesta, na sua avaliação, atesta a eficiência da urna eletrônica? A urna eletrônica, ela é consagrada pela sua confiabilidade e eficiência. São 30 anos, como referiste, sem nenhum questionamento, baseado em provas. Houve imputações criminosas, irresponsáveis, porque nenhuma delas, com a comprovação ou com indício científico, técnico, razoável. As urnas eletrônicas que elegem uns são as mesmas que naquele pleito não trazem voto suficiente para outros, e esses processos se renovam e se alternam. Todos que foram eleitos nos últimos 30 anos no Brasil se elegeram pelas urnas eletrônicas. Doutor André, uma outra questão que eu gostaria de abordar com o senhor, que o senhor fizesse uma avaliação para a gente, que em 2020 houve alguns casos em municípios que precisou da interferência da justiça. Em 2024, tivemos um ano mais tranquilo em relação às eleições dos anos anteriores, ou se manteve estável o trabalho do juízo da Zona Eleitoral 162? Bom, é a terceira eleição que eu conduzo em Santa Cruz do Sul, na área da propaganda. E ela tem algumas particularidades, e em cada processo há pontos que chamam a atenção. Neste pleito de 2024, fomos o laboratório do funcionamento na área eleitoral da inteligência artificial, que ela não é vedada, ela pode ser usada propositivamente e de forma positiva. Agora, também pode ser deturpada, pode ser manipulada. E esse é um desafio para todos nós, Lucas, que somos... é uma tecnologia muito recente e ainda de todo desconhecida. Nós temos já alguns levantamentos, algumas avaliações que vão nos preparar em outras condições, em outro patamar para as eleições de 2026. Em 2024, muito da propaganda ocorreu pela internet, e pior, no submundo da internet. Uma mensagem manipulada, uma mensagem criminosa, uma mensagem fraudada, em questão de segundos, ela atinge um universo de eleitores incontrolável e, portanto, pode ser muito danosa. Esse foi um fato. Um outro, e aí eu falo em termos de Brasil, Lucas, há um crescimento notório da influência do crime organizado, de facções criminosas e de atitudes de grupos milicianos, né, na política brasileira. Isso deve nos preocupar, porque isso está umbilicalmente relacionado com a liberdade de voto do eleitor. Também se verificou, Brasil afora, o crescimento da violência política, e aí São Paulo foi um péssimo exemplo que todos nós acompanhamos, né? E isso tudo é preocupante para a democracia. E aí eu faço um outro gancho, se tu me permite, uma resposta mais longa, com as abstenções. O crescimento das abstenções, ele não se dá por acaso. É um processo de demonização da atividade política, de criminalização da atividade política, de algo que é batido dia e noite como algo necessariamente sujo, quando não é. A política tem muitos problemas, Lucas e ouvintes, problemas gravíssimos, mas não é fora da política que nós vamos metabolizá-los, que nós vamos enfrentá-los e, em certa medida, resolvê-los. Nós precisamos de mais cultura, mais educação e mais participação política. E também o crescimento das abstenções, a meu ver, eles têm um outro componente, que são as urgências da nossa sociedade e dos nossos tempos, que não esperam, que estão impacientes e que exigem respostas imediatas, e que quando elas não vêm, e muitas não virão, porque as coisas no mundo, na vida real, não funcionam assim, causam frustrações, né? E aí então o afastamento do voto, da atividade política, é uma das consequências. Doutor André, sobre a inteligência artificial, que eu acho que é um tema que eu lembro que nós conversamos sobre isso ainda antes das eleições, algumas vezes, e no dia das eleições, lembro que nós falamos sobre esse assunto, que era uma das preocupações. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, se possível, claro, sobre esse laboratório de inteligência artificial. Como que funcionou esse trabalho aqui na região e quais são esses primeiros resultados que já foram observados? O aspecto principal, quando se fala em inteligência artificial e controle da inteligência artificial, do mau uso, né? Ficamos no mau uso desses recursos nas eleições, é em razão de uma equação. O processo eleitoral, ele é cada vez mais célere e mais curto. Os prazos para decisão, para julgamento, eles são contados em horas, são 24 horas no mais das vezes. Então nós precisamos de respostas muito rápidas. E por outro lado, o outro peso é o dano que pode causar, né? É muito diferente de uma propaganda impressa, né? Que tem atinge um universo muito menor, né? Então temos que ser rápidos e certeiros. E por vezes a propaganda realizada por inteligência artificial, ela é tão qualificada que é difícil num primeiro momento identificá-la, e que somente vamos conseguir desvelar se ela é uma deformação ou não com uma prova pericial. E aí isto, nesse momento, nos falta uma perícia qualificada e rápida, uma rapidez que beira a instantaneidade. Então, não sei se conseguiremos isso em 2026, mas é algo que a Justiça Eleitoral, sobre ela, deve se debruçar, e também o Legislativo, o Congresso Nacional. Esse teste hoje que foi feito, esse laboratório, diz respeito justamente a essa avaliação mais célere. Quando eu falo em laboratório, Lucas, eu me refiro à primeira experiência da Justiça Eleitoral, do Sistema de Justiça Eleitoral, com esses novos recursos de massa. Como um laboratório, um preparativo para o enfrentamento das eleições nacionais gerais de 2026. Pela primeira vez tivemos uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral regrando minimamente essa matéria, né? Então estamos diante de algo absolutamente novo, em certa medida ainda desconhecido, desafiador. Doutor André, os casos de propaganda irregular que também ficaram sob a sua alçada, que precisaram de medidas durante o processo eleitoral, nós acompanhamos alguns casos, inclusive que precisou também, claro, da interferência da justiça em 2024. Esses casos, como é que eles ficam? Eles já foram todos julgados? Eles são extintos? Tem processos em andamento? Como que fica essa questão? No âmbito de Santa Cruz do Sul, todos os processos que envolviam propaganda irregular foram julgados no seu tempo, anteriormente às eleições. De alguns deles, ainda pendiam o julgamento de recursos no mês de outubro, novembro, mas estão todos eles já julgados, as multas impostas, as condenações impostas já definidas. Então, há algumas situações assim, mas nesse campo, nada pendente. O que há pendente nesse momento, Lucas, são algumas ações cassatórias, que se chamam. São ações de investigação judicial eleitoral, ações que visam cassação de mandato por compra de votos, por, sobretudo por fraude à cota de gênero, né, e por abuso do poder econômico ou político. Há, na cidade que compõe a nossa zona eleitoral, né, algumas ações ainda pendentes, ajuizadas agora, na véspera do dia da diplomação, em vários dos municípios da nossa região. Em relação a, fazendo um comparativo, doutor André, com a eleição de 2020, nós tivemos um aumento de casos de propaganda irregular em 2024, a interferência da justiça foi maior nesse ano para conter alguns ânimos, ou não se manteve estável? Visualmente ela foi menor, e também menor na demanda à justiça eleitoral. O que não significa, e eu tenho indícios que indicam exatamente o contrário, o que não significa que tenham se dado em menor número. Como eu referi, muito se deu no mundo da internet, né? Algo que não chega à justiça eleitoral e algo que produz danos imediatos. No visível, eram propagandas irregulares que envolviam a colocação de placas em casas, que envolviam aqueles wind banners nas esquinas, né? E nisso sempre a justiça eleitoral foi atendida pelos candidatos. E algo que eu sempre vinquei nas manifestações públicas que fiz, e foram várias no Grupo Gazeta, ao Grupo Gazeta, que esse é um período de propaganda eleitoral, é um período que o eleitor também deve estar muito atento para verificar o quanto o seu candidato, os seus candidatos, estão comprometidos com o cumprimento das leis. Porque lei eleitoral é uma espécie do gênero lei. E o respeito que eles têm em relação às outras autoridades, né? Então, isso também é um laboratório, isso também é um momento de reflexão, de exame para o eleitor. E, claro, eu já tenho 27 anos de estrada e tenho uma ideia de como as coisas funcionam, né? E tenho uma ideia, e também tenho a percepção, a sensibilidade de que é um jogo com seus movimentos, com as suas peças e com alguns valores, né? Por vezes se assume riscos, né? Se calculam riscos, e isso é natural do processo. Eu não faço nenhum julgamento moralista em relação a isso. Agora, enquanto juiz, esses casos chegando até mim, eu faço uma avaliação jurídica. Doutor André, para a gente finalizar essa entrevista, essa conversa aqui na tarde deste dia primeiro, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, que nós temos essas particularidades da política nacional, do processo eleitoral em âmbito nacional e também do processo eleitoral em âmbito local, aqui nos municípios, que é o que nós vimos em 2024. Na sua avaliação, olhando para os municípios, olhando para a nossa região e até o estado, a democracia sai fortalecida, a justiça eleitoral sai fortalecida desse processo? Esse é o ponto essencial, Lucas. Eu acho que essa é a cereja do bolo que tu colocaste nessa entrevista com muita primazia. Nós vivemos um momento da realidade político-eleitoral brasileira diferente de um momento recente. Nós não tivemos nenhuma instabilidade social, nenhuma instabilidade nos núcleos sociais, digo, inclusive familiares, né? As eleições municipais não provocaram rompimentos, porque a democracia é o valor maior. É porque vivemos numa democracia que diplomamos os eleitos. E é porque vivemos numa democracia que hoje os novos gestores e os novos legisladores estão tomando posse. E é porque vivemos em uma democracia e num país que a justiça dá sinais de que a impunidade não tem mais lugar, que nós não temos hoje nenhuma prefeitura e nenhuma casa legislativa depredada, invadida, destruída. Nós temos regras, nós temos as instituições funcionando, e essa foi a marca de 2024. As instituições funcionaram, priorizando a defesa do Estado Democrático de Direito. E o grande desafio dos novos gestores e legisladores que hoje assumem é com uma emergência que diz respeito a todos nós: a crise climática, Não há mais como sermos amadores diante desse fenômeno, não há como negarmos esse fenômeno e não há como atuarmos mais apenas de forma reativa. Os nossos gestores têm que ser estadistas, sem cálculos eleitorais, sem pensar nas próximas eleições, tomando decisões impopulares se necessário, porque nós estamos falando da nossa própria sobrevivência no planeta e nós sentimos isso de forma muito intensa recentemente, com perdas materiais e com perdas afetivas, perdas pessoais. Então, é algo muito sério e urgente. Doutor André Luiz de Moraes Pinto, juiz da 162ª Zona Eleitoral, muito obrigado pela gentileza de atender a Rádio Gazeta nesse dia 1º de janeiro. Ficamos muito felizes de poder dar o pontapé inicial no ano das nossas entrevistas, tanto com a doutora Luciane quanto o senhor. Muito obrigado, um feliz ano e conte sempre com a gente. Eu agradeço o espaço em nome da Justiça Eleitoral e uma vez mais cumprimento todo o Grupo Gazeta pela cobertura, pelo serviço de utilidade pública qualificado que realiza, e o meu desejo a todos os eleitos de muito êxito nas suas gestões e que atendam às demandas sociais. Muito obrigado, doutor André Luiz de Moraes Pinto, juiz da Zona Eleitoral número 162, conversando conosco aqui no programa Radar. Agora 4:36, temperatura em 25 graus, chovendo agora mais forte aqui no centro de Santa Cruz. Chove forte agora. E como é que a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Se fechou o firmamento, né? Formou o chovedor, quer dizer, formou o chovedor. Agora temos chuva mais intensa aqui no centro de Santa Cruz e a temperatura começa a baixar. Já entramos na casa dos 24 graus. 4:37, a gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouco tem mensagens dos ouvintes, vocês podem encaminhar suas mensagens para o 9912-9914, contando se está chovendo aí onde você está, no município, na localidade, no bairro, onde você está nos ouvindo. Mande mensagem para cá, 9912-9914, depois do intervalo vou ler as mensagens de vocês aqui no programa. Fica aí. Gazeta, conceito em jornalismo. Neste Natal, que o grande potencial da humanidade revele-se em cada um de nós para vivenciarmos o verdadeiro espírito natalino e que nos guie durante o ano novo que está para começar. Que as sementes plantadas em 2024 floresçam por todo o ano de 2025. Gratidão pelo ano que passou e muita esperança pelo ano que está começando. Boas festas. São os votos da Prefeitura Municipal de Vera Cruz. No sábado da Gazeta, o Alto Astral toma conta do seu rádio. Das 9 da manhã ao meio-dia, Sábado Alegre. Música, interatividade e a expressão da alegria para animar o seu final de semana. Apresentação, Paulo Beneduzzi. Patrocínio, Lojas Quero Quero. Sempre as melhores ofertas. Restaurante do Comércio, almoço de segunda a sexta, na Tenente Coronel Brito 277. Fundos da Praça, o mais gostoso da cidade. Oral Unique, tratamento bom, rápido e fácil para você. A Hora Unique tem System Lab, fotos personalizadas e molduras. Há 43 anos eternizando suas memórias. Na 28 de setembro, 785. Arte Pedra Sim, tem tudo o que você precisa. Na Travessa Érico Veríssimo, 86. Fábrica de mesas e cadeiras Verli. Bom gosto e qualidade em Santa Cruz. Na Rua Rio de Janeiro, 202. Automecânica Zanini, seu carro sempre no ponto. Na Gaspar Bartolomai, 205. Funerária Raumenschlager, presente nos momentos mais difíceis. Agora também com serviço de cremação. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Promoção Casa do Natal Forte. A cada R$100 em compras, concorra a 3 casas. Conheça o novo Forte Atacadista em Santa Cruz do Sul, na Avenida Polvares, 291. Chega de internet fraquinha. Tá na hora de ter a força da Sky Fibra. Altíssima qualidade com preço imbatível por apenas R$ 89,90 mensais. Você tem fibra com Sky mais pacote light. Entre em contato pelo WhatsApp 982143767 e tenha velocidade, estabilidade e qualidade que só a Sky Fibra oferece. Ou vá até a AF Instalações. Rede credenciada Sky na Independência 2370. A rádio da sua terra, de bem com a vida. Juntos vamos fazer muito mais. O grande dia está chegando. Dia 10 de janeiro é o sorteio da promoção Show de Prêmios do Miller Supermercados. Concorra a prêmios incríveis: um carro zero quilômetro, uma Honda Bis, Smart TVs 50 polegadas, iPhones e Air Fryer. A cada R$ 80 em compras, você ganha um cupom. E tem mais: o Miller vai doar R$ 10 mil para um dos hospitais da região. Anote aí: dia 10 de janeiro é o sorteio do Show de Prêmios Miller. Participe! Que o momento do seu chimarrão seja ainda mais agradável. A ervateira Valério e a ervateira de Valérios, além de seus já tradicionais produtos, trazem ao mercado duas novas marcas: as ervas mate tradição gaúcha e mate nativo. Confira as opções e experimente. A música gaúcha toca aqui na Gazeta. No amanhecer de domingo, mate, prosa e a história do Rio Grande estão na rádio da sua terra. Das 6 às 10 da manhã tem Alma Gaúcha. Apresentação, Antônio Pereira dos Santos. Patrocínio, Mercado e Açougue Progresso. O mercado dos amigos e da família. Confiança Veículos, a certeza de um bom negócio. Na Gaspar Bartolomai 425, de fronte ao Senai. Gaúcha Agropecuária, na Carlos Tranfilho 1279. Espetinho Restaurante, Bar e Tradição, na Galvão Costa 690. Funerária Martim, há mais de 97 anos, uma empresa familiar. Na Deodoro 822, fone 981-0203-58. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul. 180 gramas de carne, pão tipo cervejinha, queijo e molho especial. Se você já está com água na boca só de pensar, é porque está precisando de um hambúrguer do Guloso Truck. Para quem quiser ainda mais sabor, é só incluir bacon ou pedir o burger duplo. Curta nossos hambúrgueres em um espaço totalmente pensado para você no Shopping Santa Cruz. Ou peça nosso delivery pelo 996206010. Siga arroba Guloso Truck nas redes sociais para ficar por dentro de todas as promoções. Rádio Gazeta. Música, cultura, esporte e credibilidade na informação. Programa Radar. 16 minutos faltando para 5 horas da tarde. Estamos de volta com o programa Radar aqui na Rádio Gazeta em 107,9. Estamos aqui com o patrocínio de Conceito, loja e fábrica de móveis sob medida em Veracruz, na saída para Santa Cruz. Loja na Roberto Grindlin, 1001, em Veracruz. Conceito, loja e fábrica de móveis sob medida. Agora chove bastante aqui em Santa Cruz, está chovendo bastante agora no centro. Chuva bem mais forte, temperatura em 23 graus e um décimo, temperatura agora baixou mais ainda. Lembram, né? Começamos o programa com 35. Deu a primeira chuva, a temperatura caiu para 25, aí estabilizou em 26, subiu um pouquinho, estabilizou em 26. Agora já estamos em 23 graus, depois que veio a chuva. Isso, claro, a temperatura aqui no centro de Santa Cruz do Sul, chove, onde chove bastante, neste exato momento que eu converso com você. E ainda muitas nuvens carregadas aqui na região do Vale do Rio Pardo. Continuamos percebendo a presença de muitas nuvens nesse momento. Há 15 minutos faltando para 5 horas da tarde, 15 para 5, você participando, mandando seu WhatsApp 99129914. Mandar um abraço e um beijo especial para Erocilda Lopes, um grande beijo, um abraço para ti, pro Taylor. Mandou mensagem aqui: boa tarde, Lucas, um feliz ano novo, te desejo muita saúde, paz, felicidade e sucesso. Um abraço para vocês também, muita saúde, muita felicidade, que seja um ano de paz, tranquilidade para vocês, tá bem, queridos? Um abraço bem apertado. Quem mais aqui tá mandando mensagem no WhatsApp pra gente? Aqui no, boa tarde, aqui nos altos do Corredor Frei, está começando a chover. O Arno José Frei, lá do Corredor Frei. Tá bom, Arno? Um abraço para vocês aí. Aqui, tá, a chuva vai se espalhando, né? Vai se espraiando a chuva aqui em Santa Cruz. Aqui no centro ainda tá chovendo bastante, não chove muito aqui no centro ainda. Deixa eu ver aqui. Oi, Lucas. A Gazeta vai transmitir no Face ou só no rádio? Sobre a posse dos eleitos, estaremos aqui no, na rádio, em 107,9. Estamos aqui acompanhando a posse dos eleitos. Mas qualquer alteração, a gente vai avisando aqui também, tá? A gente avisa aqui também, mas a gente vai estar transmitindo ao vivo. Nossos repórteres, Aline Silva vai estar na Câmara de Vereadores, John Kercher Machado estará lá na, no Palacinho logo mais para acompanhar também a posse dos secretários e o anúncio, né, do secretariado. Márcio Souza também está na nossa cobertura hoje acompanhando. Daqui a pouco a gente traz os primeiros detalhes ao vivo da Câmara de Vereadores de Santa Cruz, os detalhes. Quem mandou mensagem aqui pra gente foi a Lisete. Lisete Bratz, um abraço, tá? Fica com a gente aí, fica acompanhando a nossa programação, tá aguardando aqui a gente. Obrigado, tá bom, querida? Boa tarde, Lucas. Feliz ano novo para você e sua família. Forte abraço, Deus abençoe sempre. Severo Silva, do bairro Faxinal. Valeu, Severo. Um abraço também, um feliz 2025 para ti, um feliz 2025 a toda a tua família também. Fico muito feliz de contar com a companhia de vocês aqui nas tardes da Rádio Gazeta. Para você que não conseguiu acompanhar a entrevista do que nós tivemos mais cedo com o juiz da Zona Eleitoral número 162, Dr. André Luiz de Moraes Pinto, ou com a doutora Luciane Inês Morsch Glessi, da Zona Eleitoral 40, as duas entrevistas ficam disponíveis lá no SoundCloud da Rádio Gazeta. Você coloca no seu buscador aí no Google, escreve lá Sound, que você escreve Sound, um D no fim, SoundCloud e Gazeta, SoundCloud Gazeta, vai aparecer lá a primeira opção, você entra, vai lá, tá todas as entrevistas da Rádio Gazeta para você ouvir na íntegra, inclusive as duas entrevistas especiais que fizemos hoje para falar do processo eleitoral. Deixa eu chamar agora o Adriano Júnior, que vai falar sobre outro tema importante no dia para começar o 2025, que é o a oportunidade de emprego. As agências Cine do Estado têm mais de 13 mil oportunidades de emprego em aberto. Adriano Júnior. As agências FGTA Cine dispõem de 13.127 oportunidades de emprego abertas. Desse total, 83% não exigem experiência, 11.625 são efetivas, 1.421 temporárias e 9.937 aceitam pessoas com deficiência. Interessados podem se candidatar presencialmente na agência FGTA Cine mais próxima. A de Santa Cruz do Sul funciona atualmente na Câmara de Vereadores, com documento que contenha CPF e foto, ou pela internet por meio do acesso ao portal Emprega Brasil ou do aplicativo CTPS Digital. A relação de endereços das unidades se encontra disponível no site fgtas.rs.gov.br/agencia-fgtas-cine. Das 13.127 vagas, 32% pertence à indústria, 32% aos serviços e 24% ao comércio. 83% não exigem experiência e 29% não requerem escolaridade. Por outro lado, 26% exige ensino fundamental completo e 18% ensino médio completo. A remuneração de 58% das oportunidades varia de 1 a 1,5 salário mínimo. As agências FGTA Cine, com maiores números de vagas abertas do Rio Grande do Sul, são Porto Alegre, com 2.234 e Bento Gonçalves, com 505 vagas. Da redação, Adriano Júnior. Funerária Martim, empresa tradicional e conceituada na região, oferece novo espaço no já conhecido endereço central, com duas capelas, escritório, estacionamento próprio e floricultura especializada em coroas. Planos de compra antecipada de serviços funerários, cremação e gavetas mortuárias, capelas junto aos cemitérios municipal e paz eterna. Uma empresa familiar com atendimento feito pelos proprietários. Funerária Martim, há quase um século homenageando histórias de vida. Na Marechal Deodoro, 822. Radar, o rádio feito para contar o que você precisa. 8 minutos faltando para as 5 horas da tarde, chove em Santa Cruz. Agora é verdade que começa a clarear um pouco o tempo, assim, as nuvens vão ficando mais claras. Temos um clarão nesse momento aqui no centro, mas chove ainda bastante. Por aqui a temperatura segue em queda, agora 22 graus e 5 décimos. Continua caindo a temperatura aqui no centro de Santa Cruz do Sul. Lá no portal Gás, gás.com.br, você confere, lá tem a foto da pequena Maitê, que foi a primeira bebê de 2025 em Santa Cruz. Ela chegou ao mundo hoje às 6 horas e 3 minutos. Foi a primeira bebê de 2025 em Santa Cruz. Tem uma linda foto da família e a foto da pequena Maitê lá na capa do portal Gás, gás.com.br. Também você confere lá no portal Gás a posse de Sinimbu do prefeito Wilson Molls, e apresentou também o seu secretariado que vai acompanhar. A cerimônia ocorreu na manhã de hoje. Também os vereadores tomaram posse, secretários municipais foram anunciados, alguns já tomaram posse, e entre os secretários municipais de Sinimbu, chama atenção o nome de Fabiano Dupont, que foi secretário de saúde de Santa Cruz e foi candidato a vice-prefeito na chapa com Helena Hermani, e que assume então, a partir de hoje, a Secretaria da Saúde de Sinimbu. Também lá no Portal Gás você vai ver mais informações sobre a aposentadoria, que vai ter mudanças em 2025. Foi promulgada em 2019 a reforma da Previdência e ela estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de benefício a cada ano. Então, para você ficar por dentro do que mudou, se você está aí prestes a se aposentar, tá pensando na aposentadoria, confere lá no Gás, gás.com.br, o que são essas mudanças em 2025, que regras são essas de transição que passam a valer a partir de hoje para as novas aposentadorias. Também você confere os dados também do TSE sobre os empossados em todo o Brasil, os eleitos em todo o Brasil. O TSE citou a diversidade, o rejuvenescimento como um dos fatores que mais cresceram entre os empossados. Além disso, eleitos de cor preta e indígenas registraram maiores crescimentos na eleição de 2024 entre aqueles que estão tomando posse hoje em todo o Brasil. Não só hoje, né? Hoje a maioria das posses ocorrem hoje, mas teve municípios, eu estava acompanhando ontem, por exemplo, já desde ontem, e ontem, terça-feira e segunda-feira, alguns municípios, em especial do Vale do Taquari também, alguns municípios já fazendo cerimônias de posse já na segunda-feira, tiveram cerimônias de posse ontem, anteciparam em 1, 2 dias a cerimônia, até por conta de espaço, às vezes por conta de agenda, acabaram antecipando a posse dos eleitos que começam a trabalhar efetivamente hoje, porque apesar da posse ser feita no dia anterior, a efetivação do cargo, como manda a lei, é sempre a partir do dia primeiro. Então, a partir de hoje, só a partir de hoje que eles podem começar efetivamente a trabalhar. Além disso, a gente vai lá no Portal Gás também, você confere a toda a programação que começa daqui a pouco, aqui por Santa Cruz, às 5 horas da tarde, mas tem outros municípios que também, aqui da região, que também tem a cerimônia de posse logo mais às 6 horas da tarde, e alguns desses municípios você confere lá no gas.com.br. Já que está chovendo e a gente está falando de tempo aqui durante a tarde, vamos para a previsão? A previsão do tempo é da Metsul Meteorologia. Vamos até lá com a Estael Cias conversar com a gente hoje. Olá, Estael. Olá a todos que nos acompanham na Rádio Gazeta. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol e nuvens. O tempo fica mais úmido e instável por conta da variação de nuvens provocada por uma frente fria, que avança mais intensa pelo oceano e leste gaúcho, mas leva até a área central a nebulosidade e as pancadas de chuva, passageiras em geral, sem grandes volumes. A temperatura ainda é alta, com 21 a 32 graus. Sexta-feira, de tempo aberto, ensolarado, com 21 a 33 graus. A partir do sábado, tem refresco, uma massa de ar seco e ar mais ameno passa a predominar e os modelos projetam um sábado em Santa Cruz do Sul com 17 a 28 graus. O domingo tem 17 com 29 graus de temperatura. E na semana que vem, se nada mudar, a tendência de o tempo persistir mais seco. A tendência com esse período prolongado de sol é de a temperatura subir rápido durante as tardes e o calor vai ganhando força com 32, 34 graus no próximo final de semana. Da Metsu Meteorologia, Estael Cias. Muito obrigado, Estael Cias, trazendo as informações para gente. Outro destaque do gás, gas.com.br, é sobre a mega da virada. É, sei que muita gente ficou triste. Era engraçado ver ontem nas mensagens, os grupos de WhatsApp, da qual a gente, não só eu, mas você que está me ouvindo também faz parte. Aposto que em algum desses grupos você recebeu a seguinte mensagem: bom, pessoal, amanhã estarei lá para trabalhar. Amanhã eu vou trabalhar. Com certeza você deve ter recebido essa mensagem, ou mesmo você deve ter mandado essa mensagem em algum grupo de WhatsApp ontem à noite, depois que saiu o sorteio da Mega da Virada. Bom, pessoal, amanhã estarei lá no horário para trabalhar. Aposto que aconteceu isso, né? Aposto que isso deve ter acontecido para você ontem à noite. Pois bem, né? A Mega da Virada foi sorteada ontem à noite em São Paulo. 8 apostas acertaram as 6 dezenas e vão dividir o prêmio, que chegou a um total de 635.486.165,38 reais. Esse que é o maior valor do concurso especial, o maior valor da história. Cada uma das apostas vai levar um total, foram 8 apostas, cada uma vai levar mais de 79 milhões de reais. Olha, vou dizer uma coisa, só o que está depois do ponto, só os 400 mil já me chegava, eu já estava feliz. Os números sorteados da Mega da Virada: 1, 17, 19, 29, 50 e 57. Os ganhadores são duas apostas em Brasília, uma aposta em Nova Lima, em Minas Gerais, duas apostas em Curitiba, no Paraná, uma em Pinhais, no Paraná, uma em Osasco, São Paulo, e uma em Tupã, em São Paulo. Então, São Paulo teve duas apostas, o Paraná, três apostas ganhadoras no Paraná, uma em Minas Gerais e duas no Distrito Federal. Pontualmente 5 horas, a gente vai fechando o programa Radar de hoje, mas eu vou continuar com você, porque daqui a pouco a gente vai trazer já as primeiras informações ao vivo lá da Câmara de Vereadores de Santa Cruz. Já já começa a cerimônia de posse dos eleitos em Santa Cruz do Sul e cobertura especial da Rádio Gazeta neste momento aqui em 107,9 no Portal Gás e também nas redes sociais estaremos acompanhando. Fique com a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde, Radar, o rádio de olho na notícia e ouvido em você. Com Lucas Malheiros. Rádio Gazeta, sintonia da notícia. Que o espírito do Natal envolva a todos com paz, amor e harmonia e que cada momento seja uma celebração da vida, ao lado das pessoas que se ama. Que o ano novo seja repleto de novas oportunidades, conquistas e sonhos realizados. Que 2025 seja um ano de crescimento, felicidade e saúde. E que você tenha forças para superar qualquer desafio com coragem e fé. Boas festas! São os votos da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul. Gazeta, a rádio da sua terra, de bem com a vida. Juntos vamos fazer muito mais. O seu domingo mais alegre é aqui na Gazeta. Clube das Bandas, música e informação no seu domingão. As clássicas das principais bandas do sul do Brasil, das 10 da manhã às 2 da tarde. Clube das Bandas, apresentação Giovanni Weber, patrocínio Cressol, onde seu investimento financeiro rende muito mais. Supermercado Schmitz, para bons momentos em família e amigos. No acesso da linha João Alves 25, bem no Trevo, bairro Country. Padaria e confeitaria Café com Leite, na Avenida Euclides Kliman, 1836, próximo ao Salão Guerque. Constru Casa, construindo sonhos, na Barão do Arroio Grande 361. Funilaria Zanetti, tradição e confiança ao seu lado. Funerária Raumenschlager, presente nos momentos mais difíceis, agora também com serviço de cremação. Ferreira Plast, na Euclides Kliman 3103, fone 519-9572-7813. Agência Cátia Katmielis, levando você legalmente para a Alemanha. Acesse o site katmielis.com ou WhatsApp 51 981 649866. Clínica de Óculos, na Marechal Deodoro 1129, fone 3713-2572, WhatsApp 983-020108. A Egoclass tem toda a linha de móveis para escritório, cadeiras que atende a NR17, móveis de aço, vestiários, cofres e ainda consertos de cadeiras. Egoclass, qualidade de Santa Cruz para todo o Brasil. Egoclass, na Carlos Traem Filho 505, em Santa Cruz do Sul. Fone 3715-1588. O amanhã será melhor se hoje você cuidar. Neste Natal, o CFC Celso Centro e Arroio Grande, há 28 anos, a base do bom motorista, quer agradecer de coração a cada cliente que confiou na gente para trilhar o caminho rumo à primeira habilitação e a todos os outros serviços inerentes à Carteira Nacional de Habilitação. Pois dirigir não é só aprender regras ou manobras, é conquistar liberdade, sonhos e oportunidades. É por isso que todos os dias nos dedicamos a oferecer mais do que ensino. Oferecemos cuidado, respeito e suporte em cada passo da sua jornada. Feliz Natal e próspero ano novo. CFC, Celso Centro e Arroio Grande. Qualidade no ar. Emoção na sua vida. Sucesso no rádio. Credibilidade em ação. Informação clara. Jornalismo isento. ZYW791, FM 107,9. Gazeta de Santa Cruz do Sul, a rádio da sua terra. O Lucas Malheiros. Cinco horas, 7 minutos. Uma boa tarde para você. Bem-vindos aqui à Rádio Gazeta. Você que está chegando agora, hoje, excepcionalmente, não teremos o programa Deixa Que Eu Chuto, porque a Rádio Gazeta acompanha, a partir de agora, a posse dos eleitos em Santa Cruz do Sul. Em outubro de 2024, Sérgio Moraes foi eleito com 47,13% dos votos. Atingiu o número de 37.327 votos na eleição e, com isso, foi eleito prefeito de Santa Cruz do Sul, junto com Alex Knack e também 17 vereadores. Hoje, dia 1 de janeiro de 2025, Sérgio Moraes volta à prefeitura de Santa Cruz do Sul, onde já esteve por duas vezes em dois mandatos, e assume pela terceira vez, dessa vez pelo Partido Liberal, o PL. E você vai acompanhar tudo a partir de agora, esse momento histórico em Santa Cruz do Sul. Eleição é sempre um momento histórico, uma posse é sempre um momento histórico, e você vai acompanhar tudo a partir de agora, ao vivo aqui na Rádio Gazeta, com toda a nossa equipe de reportagem mobilizada para trazer os detalhes para você. 5 horas 8 minutos, a temperatura 23 graus e 5 décimos. 23 graus e 5 décimos, nós já vamos fazer o primeiro contato com a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul, onde a Aline Silva está, e vai trazer os primeiros detalhes para a gente já de lá. E também as mensagens dos ouvintes. Claro, os ouvintes podem continuar mandando sua mensagem pra gente, interagindo aqui ao longo dessa cobertura. Eu vou aproveitar rapidamente aqui para mandar um abraço ao nosso querido Norberto Frantz, que está nos acompanhando, Muito obrigado pela audiência. Grande Norberto, grande figura do Rádio Santa Cruzense aqui da nossa Gazeta. Também quem está conosco aqui, o Danilo, está acompanhando a gente também. A cobertura aqui da Rádio Gazeta, a gente vai trazer todas as vozes também ao longo dessa tarde, dessa importante tarde do dia 1 de janeiro de 2025. E eu aproveito já para dizer para você que aproveitar e desejar a você um feliz 2025, um feliz ano novo, que seja um ano repleto de coisas boas. E claro, politicamente a gente deseja já, desde já desejamos a todos os eleitos que tenham uma boa gestão, que façam uma boa gestão, que consigam fazer um bom trabalho, porque a eleição acabou. Nós ouvimos aqui antes, ao longo do programa Radar, duas figuras muito importantes no processo eleitoral, doutora Luciana Inês Morsch Glessi, juíza da Zona Eleitoral 40, também o doutor André Luiz de Moraes Pinto, juiz da Zona Eleitoral número 162, falando da importância do processo eleitoral e do quanto é importante que os eleitos agora façam um trabalho voltado à comunidade. E é o que a gente deseja também, e nós aqui prestando esse serviço estaremos ao lado também da sociedade, da comunidade, prestando esse serviço para Santa Cruz do Sul e as cidades aqui do Vale do Rio Pardo. Agora 5 horas 10 minutos, estamos aguardando ainda o contato lá com a Câmara de Vereadores, já vamos estabelecer contato, além, claro, do prefeito e do vice Sérgio Moraes e Alex Knack. Também teremos a posse de 17 vereadores em Santa Cruz do Sul. Andrei Barbosa é um deles, que foi eleito pelo PDT, 31 anos, morador do bairro Senai, assume pela primeira vez na Câmara de Vereadores de Santa Cruz. Gerson Vargas, do PP, também estará na Câmara de Vereadores a partir de hoje. Hilário Keller, de Monte Alverne, também vai estar na bancada da Câmara de Vereadores. Edson Sortica também toma posse hoje, do PL. Raul Fritsch, dos Republicanos. Leonel Garibaldi, do Novo. Kleber Pereira, do União Brasil. Licério Agnes, do PSDB. Raul Hermes, do PL. Jair Aike, do PP. Alberto Reck, do PT. Luizinho Ruas, do PSB. Edson Azeredo, do PL. Serginho Moraes, do PL. Bruna Mols, dos Republicanos, Nicole Weber, do Podemos, e o vereador mais votado, Rodrigo Rabuschi. São os vereadores que tomam posse hoje. Vamos até a Câmara. Estamos fazendo contato ainda. São os vereadores que tomam posse hoje na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul. Lembrando que a cerimônia de hoje ela é conduzida pelo vereador mais votado, vereador Rodrigo Rabuschi, do PL, vereador de 36 anos, de Linha Pinheiral. Ele é quem vai conduzir a cerimônia de posse, por ser o vereador com maior votação. Além disso, não só isso, mas ele também foi o vereador com a maior votação da história de Santa Cruz do Sul. Ele que foi eleito pela primeira vez em 2020 e agora conseguiu a reeleição. Lá ele foi eleito com 1.449 votos em 2020 e agora em 2024 atingiu a votação histórica de 4.786 votos. Acompanhando a gente aqui na... Nesse momento que começa a cerimônia da sessão solene em Santa Cruz do Sul, na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores lotada, acompanhando essa sessão. Vamos abrir o áudio aqui para conferir esse início da cerimônia em Santa Cruz do Sul. No momento, estima as autoridades até a mesa. Vamos acompanhar uns momentos. Ilustríssima doutora Lízia Donelis da Osto, digníssima juíza, diretora do fórum, representando a 40ª Zona Eleitoral. Excelentíssimo senhor deputado federal Covatti Filho, representando neste ato a Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor deputado federal Marcelo Moraes. Excelentíssimo senhor deputado federal Heitor Xu. Excelentíssima senhora deputada estadual Kelly Moraes, representando a Assembleia Legislativa do Estado. Queremos registrar também a presença do senhor Algemiro Barbosa Júnior, representando o deputado estadual Eduardo Loureiro. Saudamos ainda as demais autoridades presentes, bem como os familiares e amigos dos senhores vereadores, vereadoras, prefeito e vice-prefeito, e todas as demais pessoas que acompanham esta solenidade através das redes sociais, do site da Câmara de Vereadores e do canal 16 da NET. E de imediato, passamos a chamar os vereadores e vereadoras eleitos a tomarem assento nesse plenário. Vamos chamá-los por ordem alfabética. Vereador Alberto João Reck. Vereador Andrei Marcel Mendes Barbosa. Não sei se é o mundo que mudou ou eu que envelheci, mas mesmo ficando velho, não esqueço que aprendi. Valores não têm idade no interior ou na cidade. Vereadora Bruna Janine Mols. Vereador Kleber dos Santos Pereira. Hoje eu acordei com o pé direito, hoje eu vim agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu, ainda tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, eu sei que vou chegar. Vereador Edson Douglas Ribeiro Sortica. Vereador Edson Luiz de Azeredo. Vereador Gerson Antônio de Vargas. Você não sabe quando vem. Vereador Hilário Keller. Vereador Jair Arque. vereador Leonel Garibaldi. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer. Vereador Licério José Agnes. Eu sou feliz demais. Outra vez que eu consigo sentir. Pela força que não me deixou desistir. Porque eu fiz escolhido para essa missão. Obrigado, meu Deus, por você existir. Sempre me deu a mão. Onde eu que pode, não posso esquecer. Se eu fugir das origens, eu perco meu chão. Obrigado, meu povo, por fortalecer. Beijos no coração. Vereador Luiz Carlos Fagundes Ruas. Vereadora Nicole Weber. Vereador Raul Gilney Fritsch.